Romeu, tá bravo. Somente para informação, a aeronave que pousou, uma 17, prosseguirá para a baixa, fique atenta mesmo. Sim, bravo. Estou com tráfego no visual, repórter solo controlado, o vento 130 graus, 8 nós, atentando ao Papa Alfa 1. Sim, Romeu, tá bravo. Salvador, boa noite, eu chamo a 62, a nossa informação se autorizou. Para Guarulhos, nível 340 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, via da Mosque, via up do 10, conforme. 5166, Elsa Sonder, controle 119 do sinal 35. Cruzado 340 Guarulhos, Elsa do 10, conforme. Decolagem da 10, curva direita da El, via da Mosque. 5166, transponder e o controle 1935, China 62, canal. Correto, para pista na mesma. Para, eu confirmo a senhora, está na pista completa? Afirmo. Yes. Comandante Cabral, solo 26, três alíquotas. Conforme está o Charlie, vamos verificar o seu plano aqui no nosso sistema. Seria para 22 minutos o plano. Salvador, boa noite. É azul 272, foi formado na Serra, espera da Conquista. 3781, prepara a subida Árvore Elétrica e aguarda copy. Árvore Elétrica aguardando, azul 272. Para a vitória da conquista, nível 200 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, vira arma alerta, após voo apoio, após DCT. 5405 transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado para a vitória da conquista, 200, retorno da 10, curva direita, que vira arma alerta, após apoio. 7-0-5, estabilizado em LFS. Goma 705, última aproximação, reporte 3 checado, ajuste 1-0-1-2. Pode tirar pra cá. Brasil? Como é que você fala? Ah, eu sou 69-1-0. Agora nós fizemos um grande atraso aqui, eu sei que eu faço mais plano de voo ainda a válida. Eu falei o número errado, é 69-1-9. Vamos pegar os até mais 2 minutos, ou 1-9-9. Certo, mas eu estou fechando a porta aqui e vamos dar o limite do que está fazendo, nós temos que estar válido, mas sem fechar a porta, ou vamos ter que fazer uma legal. O senhor consegue iniciar o pushback exatamente dentro de 2 minutos? Consigo, sim, claro. Ou será possível prosseguir? Ok, obrigado. Pergunta 707. Fundo 775, desligamos 1-0, vento no 40, grau 79. Pouso 1-0, vou 707. Ele confirmou por gentileza o tipo da aeronave, o parte e o tipo de decola. Gente, o uniforme sanitário, estamos só aguardando a confirmação do transponder de um todo centro aí. Não tem a mente que eu estou guardando. A critério do comandante. Corrigindo, 1705, solo 40, solo 21-1. 21-1-7-0-5. Salvador, boa noite, boa noite, 705, livrou. Boa noite, 705, boa noite, segue via Alfa, mantém o seu direto. Segue via Alfa, mantém o seu direto, boa noite, 705. Boa noite, 7097, na posição número 3. Temos a informação, Sierra, próxima cópia, caminhão. 3097, boa noite, número 2, para cópia. Informação agora é Tango, ajuste no 012, única alteração, mantém escuta. Começa. Luísa Bravo, boa noite. Confirma o horário do plano e destino. cima? Eu não possuo plano no sistema, até cima tem escuta, Tango Ilha Brava, número 3 para cópia. 2591, solicita retorno para posição, senhorita, devido a um passageiro passado mal na aeronave, em princípio de espaço, possivelmente, solicita também o atendimento médico. Quem retorna para a posição, vamos encerrar a Sky Aero 2591 na posição da passageira na aeronave. A mesma da 4-1-2. Gente, a posição do passageiro na aeronave, o passageiro do azul 2591. Passa Juliette, João 1970. 1970, 5 mantém antes, Juliette. Salvador, ele está na 6 Bravo e tem 47 anos de idade. Gente, Graça, autorizado a retornar para a mesma posição, 2591, já estamos em contato com a Extra Aero. Aguarde, 2781. Direita via Índia, ponto de espera, torre 119, decimal 95, ajuste na 092, um bom voo. Chama 092, corre 205, ingresso após o taxi do azul via Juliette até o 02. Gente, após o azul, prossegue para 02, voo 972. Autorizado aliás decolada 1-0, vento no 50 graus 79. Está autorizado em tentando tráfego da companhia, reporte para o táxi. Ah, eu estou aqui. Uniforme Tango Sky São Paulo. Para São Paulo, nível 340 aprovado. Decolagem na 1-7, curva direita, vestida subida da El, linha da Mótida. Via perdulo 1-0, subagem, perdulo 1-6, conforme. Transforma inicial 5400, controle 119, decimal 35. Estamos fazendo, vamos checar o nível de dor sobre a Recife, está autorizado o nível 430. Uniforme com a minha saída de cotidianamente está correto, mantenha a minha escuta por gentileza. Prestiga. Aí, de Brava, informa que o plano do senhor que eu tenho aqui no meu sistema é para 20-20 Lulu. Bom Valença, Tainha de Brava. Para a Serra Novembra? Tem de Braga com a Salvador, Azul 69, Rumo Norte. Rumo 69, Rumo Norte, Recolácio 48, controle 1, Rumo Norte, Rumo 935, bom voo. Rumo 935, obrigado, boa noite, Azul 69, Rumo Norte. Com 49, 3 horas e 18, Salvador. Lucha Chico 1, táxi via Parte Índia, pode esperar Turi 118, decimal 35, perdão, Turi 118, decimal 95, ajuste no 02. 1012, autorizado, Pátio Índia, quando pode esperar, chama Turi 1295, obrigado, será que é um pouco. Seguinte, na sua cópia. Índia Bravo, Salvador em Limar, decolagem no pátio com proa norte, transponder 0112 a 506. Índia Bravo, acionamento com a torre 118, decimal 95, ajuste no 012, pode confirmar por gentileza o pátio que se encontra. Gente, 118, decimal 95. Posto 62, 59, para estacionamento curto, está no 6. Estacionamento autorizado, chama táxi, 6259. Está no 6, chamou a torre? Estamos de abraço, está livre o acionamento, a porta pronta para o decolagem. Salvador, boa noite, Azul 2781. 2781, boa noite, está autorizado a alinhar e decolar, dá 1-0, vento 1-3-0, graus 8-9. Autorizado a alinhar e decolar, Azul 2781. Azul 2781, decolar 52, controle 119, decimal 35, boa viagem. 0935, obrigado, bom trabalho. Vitória, eu falo. Altere seu transponder para 5453, Xane Torre 198, decimal 95, agora para Sinami para táxi e decolagem, ajuste no 0 no 8, mau voo. Prossiga. Bravo, confirma o PAB. Fica bravo, está livre, tá? Reporta na ótima, ajuste na 0 no 8. Primeiro em rádio, plano de Abraão. Estamos em Abraão, reporta o solo controlado em mar, o vento de 140 graus, 7 nós. Controlado em mar, para parar, bravo. Cabral, está livre de colagem da 17, o vento 140 graus, 7 nós. Abraço. Abraço, boa noite, atrás. O azul 2591, atrás, novamente o puxa. Azul 2591, autorizado, entrando para o táxi. Para o táxi, por favor, obrigado. Era a nave que teria chamado o solo, confirme. Para o Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda, após Irumi, via para novembro 857 até Monsu. 5495, transponder, controle 119, decimal 35. 360 aprovado, decola da 10, direita da El, Leda, Irumi, até novembro 857, Monsu, via chegada. Transponder 5495, controle de Salvador, 119, decimal 35, 317, iniciando no 10. Planejamento correto, quente, delícia do Pistec. 5 horas, confirme, livre, está livre, o ótimo, né? Só pode passar, sim, eu não posso deixar. Está livre, tá? Eu posso não passar. O ajuste da 0 no 2, sim, só pode passar. Não pode estar pronto, uma vez que está pronto. China 6259, está autorizada a viagem circular da 10, vento no 40 graus, 8 nós. A linha recorda da 10, ok. Via passe 31 no Indy, ponto de cena, torre 119, decimal 195, ajuste na 0 no 2, mão voo. Passe 3, passe 1 no Indy. E quando na Indy, 118, 95, 25, 91. Muito obrigado pela sua atenção e tenha um bom trabalho. Igualmente, meu valente. 59, decolar 58, controle 199, decimal 35, boa viagem. Pro 99, decimal 35, obrigado. Sem fã de Tango Charlie, ingresso 17, eu posso olhar de pronto. Boa noite, uma tempo de espera no zero. Está próximo para o saque, são 4:09, 4 horas, está alternando Campinas. 197, compreendido que é o V149, parte seria parte Índia, ponto de espera sobre 1 ou 9, decimal 95, o ajuste 1092, no voo. 1092 é o ajuste, iremos pátio e Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, décimo 95, 3197, obrigado, boa noite. Tango Papai, Uniforme, Tango Estado, livre decolagem da 1-7, vento 1-5-0-0-8-9. 1-0-9-9, Tango Confere, para com 5, nível 3-6-0 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, descida subida, arma é lenta, viagem do 1-2-1. 5-4-2-4, transponder, controle 1-1-9-3-5. Meu papai, ele foi em chave, decolou ao 03, controle 119, decimal 35, uma boa viagem. 119-35, uma boa noite. entrando naquele cordial, tá 3197, tá se aproximando do ponto de espera do 190 e tá pronto. 97, Matheus, tá se esperando o zero. Fazendo, tá 3197. 291, decolado ao 05, controle 119, decimal 35, levante. 119-35, azul 25, não vendo, muito obrigado, até um bom trabalho. Está autorizada a linha área de decolar, está 190 graus, meia dúzia de novo. A linha decola 90, está Controle 197, decolar 209, controle 119, destino 135, morreu. 1935, boa noite, bom serviço, tá 317. Apagou a luz agora. Gente, vamos saber quando está esperando, 019. Vai para o Pastor 20, está brisado com o lado, segundo a 7 gravado, igual a cada dia. Pastor 20, boa noite, informo pista na 0, operando em toda a sua extensão, vento 140 graus, 07, 9, Rio Sousa. Eu estou com o Pastor 20. Está falando com a energia aqui. Apagou a luz, ligas aqui, não sei se ele consegue sair essa energia aqui, está tudo apagado aqui. Gente, vamos perguntar com a espera agora, para saber o que aconteceu. Chamou o senhor Farufi de Zé e reparte novamente para o push. Eu vou chamar novamente, eu não sei se chegou. Se você apagou a falta energia. Todo aeródromo informou, o gol na 099, todo aeródromo falta energia. Ah, tá ok, obrigado. Uma contato. Eu sou a informação, a entrada de meu contato agora com a equipe de manutenção deles, eles vão estar verificando ainda sem um estimado na 099. Não, obrigado, eu quero falar na cara. Gente, se conseguir, chame para o pushback na 099. Luna 705, boa noite. Prepara a subida da Eulia, da Irumia, agora de cópia. Da Eulia, da Irumia, Bono 705, pronto, cópia? 705, cópia. Bono 705 para Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, fechada a subida da El, Lisa, Irumi, faz o treinamento número 857 até Monsul. 5432 transponder, controle 119, decimal 35. Boa noite, Maria, boa noite. Continua a aproximação, aguarda a pista livre e ajuste no 012. 012, aguardando para fazer, volte na mesa. 7.2, acaba de ser 4.2, para fazer o estacionamento. Autorizado, seu táxi. Pastor 20, estacionar a frequência livre, boa noite. Tumene, check 3, autorizado, pouso, pista, mais 0, vento, 130 graus, 0 menos. Teve pouso, baixado, travado, 866. Thank you. Correção, 1866 prossegue para o portão 04. Obrigado, boa noite, 19. Confirme. 2591, a senhora está na frequência da Torre de Salvador.